Is it possible that you suffer from an excessive trust in rationality? Well, if you can't go by reason, what can you go by? Ok, pessoal, a gente está no ar agora. Bem-vindos a todos. Esse é o primeiro Hangout do nosso canal, projeto, podcast, não sei ainda como chamar, Fundação. Não sei quem deu esse nome, eu acho que foi o Lucas, né, Lucas? Sim, Lucas fui eu. Cop, fui eu. Sugeriu. O nome é muito, muito auspicioso, porque ele remete à obra do Isaac Asimov, em que o plot é que existia uma ciência, a psicohistória, pela qual era possível prever o futuro a partir de uma fórmula com um número de variáveis suficientes. Então, prever o futuro de uma civilização, prever a história de uma civilização. A gente não quer chegar num limite tão extremo, mas com base no que acontece, no que a gente vê de tecnologias novas sendo produzidas, em modificações que elas causam na sociedade, todo mundo está vendo hoje em dia a sociedade sendo sacudida por certas tecnologias que mexe com práticas antigas, mexe com categorias antigas, mexe com modos antigos de viver. A gente tem como fazer uma projeção de curto prazo. 50 anos, em termos históricos, é um prazo curtíssimo. Mesmo assim, eu tenho a impressão que a gente vai sair dos próximos 50 anos, a gente vai sair do ano 2067 de uma maneira irreconhecível, que a gente não conseguiria sequer imaginar hoje. Todo mundo sabe como quem busca prever o futuro termina errando sempre, né? O pessoal que nos anos 60, 70 previa o ano 2000, previa carros voadores, colônias em Marte, errou, sabe? Talvez... eu preciso fazer um adendo aqui: eles erraram e a culpa foi do PT, porque se não fosse... O pessoal erra, tá? Erra. Eu acho que naquela época se errava na velocidade em que a gente faria certos avanços. Por exemplo, a corrida espacial não foi tão veloz como a gente queria. O desenvolvimento de carros voadores não foi tão veloz como a gente queria, tanto é que não aconteceu ainda. Mas os próximos 50 anos, eles têm um sentido diferente, que é o seguinte: a gente não sabe o que vai acontecer. Sabe? A gente não sabe o que vai ser criado. A gente efetivamente não tem ideia do que as pessoas estão produzindo nas suas cabeças por aí para revolucionar a sociedade. Tá? Há pouco tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, ninguém imaginava que a gente estaria usando telefones celulares que são computadores de mão, na verdade. Tá? Nem no Star Trek tem isso. O Star Trek tinha iPad, mas não tinha celulares, não tinha smartphones. Tá? E hoje em dia faz parte da nossa sociedade, faz parte do nosso cotidiano. Então, tem coisas que são imprevisíveis, mas tem outras coisas que a gente consegue prever, sabe? Tem demandas latentes, tem problemas latentes, e é isso aqui que a gente vai tentar tratar hoje, nesse primeiro podcast. O assunto do futuro, ele é infinito, porque o futuro é infinito. Isso é uma demanda, é um número de problemas e questões infinitas, e a gente cortou esses problemas em subtópicos. O tópico de hoje é a função do indivíduo na sociedade. Qual vai ser o nosso papel na sociedade? Qual vai ser o nosso papel como peça de um mecanismo maior? Como a gente vai se encaixar na sociedade? Como é que a gente vai produzir? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai ter o nosso dinheiro para gastar as coisas, para gastar em coisas que a gente quer? Como é que a gente vai receber isso de volta? Sabe, como vai girar a sociedade? Como vai girar a economia? Tem problemas que a gente tem que enfrentar, obrigatoriamente tem que enfrentar antes que eles aconteçam, pelo menos para saber como agir na hora. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Eu estou aqui com um line-up fantástico de pessoas. Tá? Digo que é um dream team da internet. Nunca vi um pessoal tão qualificado junto. A gente tem o Alisson, do Ano Zero. Muita gente conhece o Alisson pelo trabalho que ele faz no Ano Zero, que ele é graduado em filosofia. E é, na prática, um excelente jornalista. Um excelente jornalista, de fato. Tá. A gente tem o professor Luiz Marcelo Berger, que é especialista em Direito e Economia. Tá. A gente tem o Regis Antônio Coimbra, que também é especialista em Direito e Economia, advogado e filósofo, professor de filosofia. Eu, modestamente, também me arvoro do título de especialista em Direito e Economia. A gente tem o Eduardo Lobby, que é graduando em Ciências Biológicas e presidente do GED Bioética, que é grupo de estudos em discussões bioética. A gente tem o Rony Marques, que é graduando em Ciências Políticas e Sociologia na USP e analista de dados de risco político. O Lucas Coppio, que é cientista de dados especializado e desenvolvedor especializado em aprendizagem de máquina. E é colunista do marduktv.com.br. Esqueci de alguém. Tem o Rodrigo Zotes, que não colocou a sua especialização aqui. Tá lá em cima. Rodrigo, tá, deixa eu ver onde é que tá aqui. Tá aqui. O Rodrigo Zotes é estudante de publicidade da URGS, ilustrador digital e também trabalha no Portal Ano Zero. Isso. Tem muita gente também no nosso projeto que vai entrar em próximos hangouts que são direcionados a outros temas, por exemplo, medicina, biologia, manipulação genética. A gente tem uma série de problemas para analisar nos próximos meses. Vamos nos focar no problema que a gente tem na mão hoje, agora. Tá. Começar com a seguinte pergunta. Em um futuro que tudo pode ser automatizado, vai ter trabalho para todos? Sabe? E tudo de fato pode ser automatizado? Tá. Eu vou adiantar a minha posição. Tá? Eu acho que, no longo prazo, tudo de fato pode ser automatizado. Sabe? Eu sou liberal, o pessoal me conhece bastante pelas minhas posições liberais. E os liberais eles têm um mau hábito de revisitar aquela situação lá no começo da Revolução Industrial, quando os ludistas tinham medo da máquina. E diziam que a máquina ia roubar todos os empregos. E os liberais terminam falando, não, nunca vai acontecer isso aí, porque naquela época não aconteceu. Só que eu acho o seguinte, naquela época a gente tratava de um tipo de máquina que ela era uma máquina que realizava trabalhos repetitivos e brutos. Ela só fazia isso. Ela substituía o humano em trabalhos repetitivos e brutos. E com isso ela cria uma certa divisão de tarefas, uma especialização de tarefas, onde ela ficou com as tarefas repetitivas e brutas e liberou o humano porque ele faz de melhor, para ele ser criativo, tá? para ele utilizar a sua capacidade mental para a criação, para o julgamento, para a análise. Só que hoje a gente está tratando de máquinas que fazem aquilo e também fazem isso. As máquinas de hoje já conseguem fazer julgamentos em algumas áreas melhores que os humanos. Algum tempo atrás a gente tinha a ideia de que a máquina nunca ia vencer o humano num jogo como xadrez, por exemplo. E há algum tempo atrás, o Garry Kasparov, que era o maior jogador de xadrez na época, foi derrotado pelo Deep Blue, que hoje é uma máquina bastante modesta. O Deep Blue hoje é uma máquina que não se compara ao que a gente tem hoje de computação. Eu gostaria só de colocar um ponto importante. Nenhum ser humano jamais venceu uma máquina no xadrez depois que o Kasparov perdeu para o Deep Blue. Sim, foi um ponto de virada. Não foi um evento traumático isolado. Foi um ponto de virada. Tá? Ali virou. O ser humano ficou abaixo da máquina. Naquele específico. Vamos ver quem gostaria de começar aqui com a nossa análise desse ponto. Regis, qual a tua opinião sobre o assunto, Regis? Eu até já estava comentando que até as nossas personalidades podem ser automatizadas, né? Imagina aquela situação, o que eu faria em tal situação, né? É muito difícil de a gente ser realmente franco e ter uma percepção clara a respeito das nossas paixões e ódios e tudo mais, e realmente saber o que a gente faria. Mas a gente pode fazer uma simulação, uma inteligência até fraca, né? Então, e ver o que a gente faria. E nesse sentido, se eu preciso, por exemplo, ter um cartão de visita, alguma coisa assim, esse cartão de visita pode ser tão inteligente quanto eu. Eu posso criar isso como uma inteligência forte, o que cria um problema ético, de que, enfim, é um outro ser senciente, ou usar uma inteligência fraca, que simula, mas com uma precisão muito boa, né, aquilo que seria a minha resposta naquela situação. E isso gera uma série de problemas, como, por exemplo, eu tenho a experiência de, às vezes, beber um pouco demais, né, e aí eu não sei exatamente o que eu fiz, e aí eu fico pensando, que bobagem eu fiz, mas felizmente parece que a pessoa que eu não sei quem era, porque eu não tenho as lembranças que ela fez, era basicamente eu. Então, ela não fez nada que eu não faria. O problema é que eu não sei o que, que eu faria. Mas, então, só essa questão de que eu acredito que a automação pode ser estendida a tudo. A questão de que por que, que nós não vamos fazer, talvez, ou vamos ter restrições políticas, é o fato de que não há razão para a gente ter uma inteligência artificial forte igual a nós. E quando tiver, talvez não haja razão para ter nós biologicamente, né? Mas a automação pode ir em qualquer coisa, né? Seja simplesmente simulando, seja mesmo fazendo. Aí, para fazer mesmo, a gente precisa que a inteligência artificial sinta, né? Mas isso está já misturado, porque eu acho que daqui a pouco a gente vai ter prótese de pedaço do córtex, né? Então, partes do nosso processamento, que a gente acha que é biológico, vai ser feito por máquina. E em relação às funções, as funções vão ser muitas, porque a gente vai encher muito saco um dos outros. A gente não vai ter que fazer sapato, nem prédios, nem nada. Isso tudo dá para fazer por máquinas. Agora, pessoas para ter vontades, para ser contra, essa é a nossa função, basicamente. Terminei. Tu tem a posição, então, que eu também tenho, de que o ser humano pode ser liberado da produção, mas ele pode ser libertado por uma atividade cultural. Vamos só virar. Essa. Ainda que ruim. Todos vão virar diletantes, todos vão virar artistas. Isso. Vai todo mundo fazer miçanga e vender arte na praia. Não vai precisar vender. Deixa eu tornar mais complexa, a pergunta, mas por que uma máquina não faria miçangas melhor que a gente? Ou não faria arte melhor que a gente? Tu sabe, vai desenvolver um padrão de gosto. Eu desenvolveria sobre esse assunto, mas tem outras duas pessoas interessadas em conversar, então... Sim, porque hoje a gente tem um software, que é o Prisma, que ele está praticamente criando arte. Ele tem uma série de algoritmos para estilos artísticos diferentes. Ele cria arte, então, coloca uma imagem ali, uma foto, ele vai lá e cria uma pintura. Será que mesmo a arte vai continuar no nosso domínio? Ou as máquinas podem nos vencer? O Prisma ele é bem interessante, porque ele é a primeira vez que a gente coloca, que a gente consegue extrair estilo de dentro de uma imagem. Antes, sempre foi fácil você extrair significados. Aquilo ali é o céu, aquilo ali é uma nuvem, aquilo ali é um carro, aquilo é um cachorro, aquilo é uma vaca. Você podia identificar uma casa, fosse uma pintura de Van Gogh ou fosse em alguma coisa de Rembrandt. Você conseguiria identificar. Só que você não conseguia remover da pintura o estilo de Rembrandt. Você não conseguia remover o estilo de Van Gogh. O Deep Style, que é o que o Prisma faz uso, ele é baseado numa forma que a gente desenvolveu de estudar como funcionam as redes neurais profundas. Hoje o Google utiliza o sistema chamado TensorFlow, que eles usaram para criar as formas de ler e compreender imagens e tirar significado delas. Então é por isso que você escreve gato e ele te mostra um gatinho, não mostra, sei lá, uma foto do Eli, assim, todo malhadão. A primeira coisa que o pessoal fez foi tentar identificar como que o sistema reagia se ao invés de você colocar uma entrada e esperar ver a saída, se você mexesse na saída. Eles começaram a mexer algumas coisas na saída e começou a sair, ao invés de uma planície, era uma planície com cabeças de gato em volta. Esse foi o primeiro, o Deep Dream, foi a primeira versão que o pessoal achou fantástico, foi aquela, saiu em tudo contra a manchete. O que as máquinas sonham, né? Os robôs sonham ovelhas elétricas? Sim, sonham. Na verdade, gatos elétricos, mas sonham. É totalmente psicodélico. E a partir do Deep Dream, o pessoal começou a entender que era possível mexer no estilo. Porque como o robô estava tendo a possibilidade de mexer e adicionar significado na imagem, eles pensaram, poxa, talvez dê para remover não o significado, mas aquilo que engloba as coisas que dão significado na imagem. E daí nasceu o Deep Style, que é o que a gente tem hoje no Prisma. Bom, eu só queria fazer essa digressão aqui, porque eu acho que é um assunto extremamente interessante, e eu mesmo mexi um pouco nisso um tempo atrás. Objeção. Ah, o Eli não foi apresentado. Eli, geneticista de Cambridge, né? É, não precisa falar desse jeito. Eu só quero levantar uma objeção aqui. A gente mal sabe que são sonhos na gente. Como é que a gente vai... Eu tenho muito suspeita sobre qualquer tipo de analogia com que máquinas estão fazendo e chamar isso de sonho. Deve ser uma maluca, eu acho. Porque para que servem nossos sonhos? A gente ainda não sabe. Tem a ver com consolidação das nossas memórias do dia no contexto das memórias antigas. Nossa memória é muito contextual, ela não é indexada como a dos computadores. Então, até pelo tipo de memória, tipo, se você está sonhando com uma coisa espacial, aí os neurocientistas sabem apontar mais ou menos qual fase do sono. Parece que o sonho do sono REM, especificamente, tem a ver com a consolidação de memórias espaciais, por isso você sonhou que você estava na sua casa lá na infância e dali dois passos você estava na frente do Big Bang, digamos aqui, um exemplo pessoal meu, que eu... Então, eu não sei, eu sou geralmente meio cínico e meio suspeito com as altas especulações, ainda mais quando mexem em coisas da biologia mal conhecida. Voltando um pouquinho ao Deep Blue e os computadores, eles, até onde eu sei, até um pouco que eu entendo, eles fazem isso por o que a gente chama de força bruta, né? Computação de força bruta. Quanto o cérebro humano, quando de um enxadrista, trabalhar me foge a palavra agora, mas uma forma subótima de resolver o problema. Então, você meio que seleciona ao acaso uns mil ramos da árvore de decisões para a próxima decisão no xadrez, e aí toma a sua decisão. Então, é um estilo diferente de decidir. Então, eu acredito que se tiver interface cérebro-máquina daqui a um tempo, vai ser legal para a gente ser tão bom em cálculo quanto uma calculadora, né? Desde os anos 60, as calculadoras já superaram os melhores engenheiros. Mas contra essas coisas de sonhos e de consciência, tem gente propondo plausivelmente que talvez a consciência seja até uma fronteira que a gente não vai superar. A gente não vai saber exatamente o que é, que diabos é a consciência, mas parece que ela roda em wetware, né? Ela roda numa coisa, num hardware diferente. Então, quando se fala metaforicamente que as máquinas sonham, que estão conscientes e tal, inteligência artificial forte, eu acho que há motivos para suspeita. Professor Marcelo Berger, tudo pode ser automatizado? Olha, eu vou falar basicamente uma questão que, assim, ó, eu quero trazer um pouco mais para o chão essa digressão que a gente está fazendo. Tá? No seguinte sentido, os trabalhos que estão saindo nesse momento, eles estão muito preocupados com uma coisa muito mais próxima da realidade das pessoas que estão, digamos assim, para usar uma palavra, uma frase mais comum, né? O chamado chão de fábrica, né? E, por exemplo, isso está conectado de alguma forma com o fenômeno que aconteceu agora nas eleições norte-americanas, de colocar, por exemplo, entre outras coisas, claro, nós não vamos entrar assim no mérito de todas as variáveis que estão envolvidas, tá? Mas uma das variáveis que estava bastante envolvida foi a dramática mudança social e econômica que aconteceu numa parcela expressiva dos Estados Unidos e que está botando um contingente bastante grande de gente para fora dos empregos, tá? E eu até queria fazer uma provocação, tá, Douglas, no seguinte sentido, tá? Eu acho que o nosso horizonte de análise, ele não precisa chegar nem a 50 anos. Tá? Eu acho que em 5 anos nós vamos ter uma realidade, 5 anos, tá? Em 5 anos nós já vamos ter uma realidade social e econômica. Claro que isso vai depender da infraestrutura tecnológica que cada lugar vai dispor, né? Mas vai estar bastante diferente do que a gente está vendo hoje. Tá? Eu me lembro até que tu estavas lá naquela discussão, quando a gente, lá no IDEARS, o IDEARS é o Instituto de Direito e Economia aqui do Rio Grande do Sul, nós fizemos uma... Eu acho que nem todos estão sabendo, né, Douglas? Acredito que não, né? Sobre isso. Não. Tá. Então, rapidamente, só para explicar. O IDEARS é um Instituto de Direito e Economia que normalmente trabalha com questões na fronteira do conhecimento, especialmente conectando essas coisas que a gente está trazendo aqui no nosso Hangout, tá? E juntando direito, economia, administração, modelos matemáticos, modelos estatísticos, enfim, tudo junto, fazendo uma bela misturança e colocando dentro de um liquidificador para ver o que sai. E às vezes saem umas coisas meio teratológicas, meio absurdas, né? Mas completamente fora da realidade das pessoas que normalmente estão nessa vida corrente que a gente conhece, né? Então, qual era essa discussão que estava havendo? Foi agora em final de outubro, início de novembro do ano passado. Nós estávamos discutindo com o representante do Uber no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, sobre aquele projeto de lei absurdo que foi aprovado na Câmara de Vereadores do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né, para tentar regulamentar um serviço que tem uma filosofia, uma plataforma, uma inteligência completamente diferente de tudo aquilo que o pessoal está acostumado a ver. Então, a gente fez discussões lá dentro, né, Douglas estava lá, eu não sei se mais algum dos colegas estava lá presente, mas enfim, nós fizemos discussões e foi bastante, bastante produtivo. E uma das coisas que a gente falou nesse fórum acabou acontecendo, né? A gente, 6, 7 meses depois, é uma coisa que provavelmente nas praças que estão funcionando o Uber, né, vocês já estão percebendo isso acontecer também da mesma forma, que é outras plataformas invasoras, né? Invasoras não, mas estão entrando no mercado e estão competindo drasticamente com o Uber para entrar nesse mesmo mercado. E isso aconteceu colocando em xeque uma legislação que se tornou absurda e praticamente inútil desde o início, porque o próprio Uber agora, conforme a gente previa naquele fórum, né, ele está sofrendo essa competição, né? Então, isso está acontecendo de forma mais dramática em sociedades mais onde o custo, e aí vamos entrar num termo técnico, né, o custo de implantação de novas tecnologias é muito mais baixo do que, por exemplo, em sociedades como a nossa no Brasil. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do nosso Hangout, né? Mas, assim, para rapidamente eu dar a palavra para os outros colegas aí. O grande problema que tá acontecendo e que a gente não está visualizando, e uma grande maioria não está percebendo isso, é que a inteligência artificial ela vai entrar naquelas profissões que são as profissões de tomada de decisão. Ou seja, a substituição por máquinas, isso já está acontecendo de forma bastante generalizada, né? E aí vem o grande problema. Nos Estados Unidos, principalmente, e agora já em parcelas também da China também, e já está se espalhando por outros países, na Alemanha já tem bastante disso também, só que a Alemanha tem características econômicas diferenciadas dos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos é sério? Porque a gente até comentava, você tem hoje contingentes muito grandes de pessoas com uma idade razoavelmente elevada para aprender novas tecnologias e novos elementos, né, que está ficando absolutamente fora do mercado de trabalho. Então, não é só uma questão de substituição, é se perguntar como que essas pessoas vão se sustentar, porque elas não têm uma facilidade de reconversão profissional que permita com que elas reentrem no mercado em atividades que elas não dominam, né? Então, existem alguns estudos que estão prevendo que a taxa de desemprego nos Estados Unidos, ela, em algum momento, ela vai pular, digamos assim, normais 6, 7, 8% ao ano, que é uma coisa já relativamente alta, para algo em torno de uma coisa em torno de 20 a 30% sistemicamente. E não muito longe do nosso atual período. Ou seja, a gente está falando de um horizonte aí de 5, 6, 7 anos. Então, isso vai acontecer, tá? E isso é um problema de preocupação extremamente elevado, né? Especialmente nessas economias mais avançadas. E no Brasil isso vai acontecer com muito mais dificuldade, na verdade, por outras razões, mas que eu vou explicitar depois. Douglas. Sim, inclusive a minha profissão, que é advogado, tem um estudo feito nos Estados Unidos, por uma associação de advogados, que imagina que entre os advogados americanos, 90% dos profissionais vão perder a função. Sabe? É isso aí. Vai permanecer os mais antigos e os mais novos não vão conseguir sequer entrar no mercado de trabalho porque robôs vão fazer a atividade jurídica que um advogado de até 3 anos de carreira faria, de até 5 anos de carreira faria, de até 7 anos de carreira faria. Então, justamente ele vai cortar aquela faixa que está entrando no mercado. Tá, vão continuar os dinossauros, mas as portas vão fechar para quem quiser entrar. E quem está ali dentro, com profissões mais frágeis, vai perder o emprego. A taxa para advogados projetada é de 90%. É isso aí. Lá, porque lá eles têm um sistema jurídico baseado em precedentes, então é mais fácil fazer advocacia baseada em precedentes. Basicamente, você precisa que a máquina entenda o sentido de uma decisão anterior. Aqui tem que fazer toda uma análise holística do sentido da lei, sentido do princípio. Lá é muito mais simples. Rodrigo Zotes, tudo pode ser automatizado? Então, eu ia comentar exatamente esse ponto que o Luiz falou. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de perspectiva das coisas, porque, afinal, a gente está falando de 5, 10 ou 50 anos. E, mesmo assim, a gente tem que lembrar que o mundo, ele, ok, estamos em um mundo globalizado, só que não completamente. A gente tem que ter várias noções de, por exemplo, existem atualmente, eu acho, que 1,5 bilhões de pessoas que ainda não têm luz. No Brasil, em 2002, eram 2 milhões de pessoas ainda. Então, a gente tem que se perguntar também, um ponto que eu acho muito legal, que é onde e como essas tecnologias vão impactar. O que o Douglas falou das economias emergentes, com certeza faz muito sentido, mas vale lembrar também que, todo mundo sabe, o sul dos Estados Unidos é muito diferente do norte. No sul existem famílias que ainda usam rifles de caça, sabe, como se fosse 1830, enquanto Nova York vive um mundo completamente automatizado por bolsas e etc. E fora isso, para as pessoas talvez um pouco leigas, eu acho interessante a gente falar também da diferença que a inteligência artificial tem da inteligência artificial em questões abstratas, digamos, arte, música, para questões mais exatas, como a gente estava falando da AI que venceu o competidor de Go, como a gente está falando de trabalhos de advocacia, que são trabalhos de escrita. A inteligência artificial, pelo muito do que eu li, ela está ainda muito atrasada em questões artísticas, porque a forma dela de reconhecer padrões é ainda muito primária comparada à nossa. Por exemplo, para a gente conseguir distinguir uma chapa de metal de uma pedra, a gente consegue facilmente, só que não é algo muito fácil para ir, porque ela não consegue notar se aquela cor, se aquele padrão, se aquela textura, se a luz que está batendo no material é uma pedra ou é um metal. E isso para diversas questões. Então, pode, por exemplo, mandar um AI do Google poder analisar, assim, analise um gato. Normalmente, eles estão analisando várias fotinhas de gato. Agora, se colocar um gato em estilo Romero Brito, ele não vai saber o que é aquilo. Ou se tu mudar só um pouquinho, ele vai ter muita confusão. Então, o que o Google faz, que é bem interessante, toda vez que eles mandam tu confirmar aquelas coisas, selecione uma placa de rua, ou selecione as fotos que aparecem no carro, eles estão exatamente aprimorando as questões de AI deles. Eles estão tentando identificar padrões, que é algo que eles estão bastante atrasados, que a inteligência artificial, no geral, está atrasada. E, basicamente, a gente tem que também ter noção de que se vai ter um mundo 100% automatizado, ceticidade não vai ser em 50 anos, mas um dia vai acontecer, e isso está extremamente ligado a uma máquina que aprende ao longo do tempo, ela aprende sozinha, ou seja, ela vai ser programada para pintar e para escrever, ela vai ser programada para aprender. E aí, meu filho, ninguém sabe o que vai acontecer a partir daí. E também não sabe como isso, o que ela vai fazer, por exemplo, e se ela descobrir que a forma mais fácil de fazer o trabalho é se replicando. A gente tá chegando exatamente nesse ponto. A gente tinha máquinas que funcionavam com programação linear. Antigamente, todo mundo que programava se lembra, né, que a gente colocava, inclusive, números nas linhas de código, ele executava na ordem, ele era uma programação procedural na ordem. Programação, hoje em dia, ela é feita com objetos, então você cria instâncias abstratas de um conjunto de instruções do que é aquele objeto, mas a gente está passando por uma fase agora em que as máquinas estão tendo condições de interpretar sentido semântico de frases, de textos. Daqui a pouquinho vai ter já está saindo do forno isso, vai ter computação quântica, vai liberar. Já tem. Não tem uma aplicação tão extensa, mas... Os protótipos vai, vamos já estão rolando. Vai abrir os portões de capacidades imensas de processamento e métodos diferentes de comparações e procedimentos que para a gente mesmo é contra-intuitivo. Eu acho que é uma questão de orientar as máquinas nesse sentido, mas elas vão chegar lá. Elas vão aprender. Eu acho que, na minha opinião, eu não sou especialista em tecnologia, na minha opinião, é uma alegação extraordinária. Hoje, dizer que as máquinas não vão superar o humano na capacidade intelectual. É uma questão de tempo. Acho que a gente pode questionar o tempo que isso vai demorar. Mas que existe um hard limit, um limite ali que elas não vão passar, não vão atingir o humano em algum ponto, isso me parece extraordinário, isso me parece a alegação extraordinária. Zotes, Eduardo, qual a tua opinião sobre o assunto? Bom, eu achei interessante o ponto do... Acho que o Lucas acabou falando isso e o Rodrigo também sobre arte. Eu acho que quando chegar num nível de automatização... por exemplo, de produção sistemática. Então, O Zotes, ele falou sobre a arte e também sobre Romero Brito, ou seja, ele falou sobre dois temas completamente desconexos. Coisas diferentes. O que demonstra uma multidisciplinaridade, esse rapaz, que esse é um prodígio, um colosso, Rodrigo. Tem de tudo. Pode continuar, desculpa. Agora... Eu achei interessante porque eu acho que quando a gente alcançar, eu vou desconectar um pouco a questão de ter trabalho para todo mundo, mas vou falar da necessidade humana. A gente tem, acho que algumas necessidades que elas não são saciadas por máquinas. Então, a necessidade de cultura, por exemplo, de música, de arte, eu acho que a gente vai abrir um ramo, vamos dizer assim, que o que é criado pela máquina pode ser que a gente não considere arte. Da mesma forma que pintura rupestre a gente considera arte, porque o próprio fazer da ferramenta era complexo para o homem arcaico, no futuro onde a máquina pode fazer um quadro com as mesmas características de um Picasso, provavelmente a beleza vai estar na imperfeição humana. Entendeu? Então a gente pode ser que a gente crie um nicho, por exemplo, de arte que não seja saciado pela automatização. Você considera a máquina... Eu acho que lá... Bem, essa semana a gente teve uma discussão bizantina sobre pichação é arte, né? Então, nós não vamos entrar nesse assunto. Mas tu acha que as máquinas... Antes de você entrar... Desculpa, antes de você entrar... Fala ali. Desculpa pela interrupção. Eu gostei dos pontos do Rodrigo, eu só queria voltar um pouquinho neles antes de você mudar de assunto. Ele falou em reconhecimento de padrões. A nossa espécie é uma das melhores na visão. Costuma, né, ter uma síndrome de vira-latas específica, no sentido da espécie, e se compara à águia, mas a águia está lá em cima também. A otimização da seleção natural ali foi em predadores é realmente difícil de comparar, mas comparando com o resto dos vertebrados e invertebrados, a nossa visão é ótima. E a gente tem algoritmos dedicados ao reconhecimento de face por causa do contexto social em que a gente evoluiu. Então, é algo tão... Está lá dedicado no lobo parietal. É um derrame lá naquela região, você pode ter a prosopagnosia, que é a incapacidade de reconhecer rosto. Todo o resto da sua visão funciona perfeitamente, exceto a capacidade de reconhecer rostos. E tanto é desconectado do resto da mente humana, que a gente tem direto, acontece com todo mundo, de reconhecer a face, mas não lembrar o nome. É um fato corriqueiro que demonstra que a nossa mente é modular. Ela, na verdade, ela é dois ou mais sistemas postos de uma forma meio sei lá, de improviso pela seleção natural, porque ela também não atinge ótimos. ela não atinge perfeições, ela atinge ótimos locais, mas não globais, ela não tem essa capacidade de presciência. É, você atingir uma adaptação é como solucionar um problema com a técnica do quente ou frio, basicamente isso. Eu gostei muito dessa metáfora que eu li no livro do Joseph Hill. Então, sobre o ponto do reconhecimento visual, então não é surpresa para mim que as máquinas estejam hoje com dificuldade de chegar ao nível humano, de reconhecer ou faces, né? A Microsoft já lançou o Microsoft Hello, que você desbloqueia o seu computador com reconhecimento de face. Eu já estou usando, já estou achando interessante como não depende de luminosidade, é óbvio, o nosso também depende de luminosidade. É importante você ver o seguinte, esses sistemas que você desbloqueia usando o rosto, eles são apenas 2D, então você pode pegar uma foto da pessoa e usar para desbloquear. Enquanto Sim. que, como a gente tem dois olhos, né, a nossa visão é estereoscópica, então a gente depende da tridimensionalidade. Por isso que às vezes algumas pessoas se observam o tempo todo no espelho, mas quando vem uma foto não se reconhecem direito. Porque uhum. aquilo ali não é a mesma pessoa que você vê o tempo todo. Bem, isso seria não um problema desde que eu tenha uma planta 3D do rosto da pessoa e fazer uma impressão 3D do rosto da pessoa. Vai ser difícil de guardar essa coleção só, né? Mas... Mas... Só para encerrar sobre outro ponto do Rodrigo sobre arte, eu acho que o problema ali não é só a capacidade dos processadores que a gente tem hoje, mas também o quanto a gente conhece de nós mesmos. Porque a gente pode discordar sobre o que é arte, sobre arte ser subjetiva ou intersubjetiva, ou ter um elemento objetivo, mas acho que todo mundo concorda que é mais subjetiva que outras coisas. E subjetivo no sentido que ela ressoa com os ideais que a gente tem. Então, a gente tem no máximo, no campo de investigar essas preferências estéticas que a gente tem inatamente, a gente tem no máximo uma especulação até hoje na biologia. A gente tem a especulação do Edward O. Wilson de que tem a biofilia, que existem certos tipos de paisagem que a gente inatamente já acha mais bonito porque ela facilita a sua sobrevivência. Mas isso é só especulação, ninguém testou isso. Então até hoje a gente sabe, na verdade, muito pouco sobre as nossas preferências subjetivas, especialmente as estéticas. Por isso que é tão difícil as máquinas se produzirem. Nós mesmos não sabemos. Sobre isso, ele tem um livro muito bom do Daniel Kahneman, que foi ganhador do Nobel de Economia do ano passado. Se não me engano, foi do ano passado. Não. Que é o Rápido de. Não foi do ano passado? Não, foi 2010. Não. 2010? Não. Ah, então eu tô. O Kahneman foi em 2002. Isso, na verdade. 2002. Ah, tá, confundi. Tá. Foi outra coisa. Foi ele e o Tversky que ganharam juntos. Tá, tudo bem, confundi. Ele tem um livro chamado Rápido e Devagar. Isso. Que diz que nós temos dois modos de pensar, duas mentalidades diferentes, que é, nós temos um sistema feito para tomar decisões rápidas, que implica em aceitar uma grande margem de erro e conviver com o erro, mas ela nos dá o que a gente precisa na hora, que é decisões rápidas. Sabe, o que fazer na hora? Sabe, o ônibus está vindo para cima da gente, o que a gente vai fazer? Vamos pular, vamos nos abaixar. Essa parte da mentalidade, ela não analisa todos os aspectos, ela não é muito profunda, ela faz uma análise muito superficial, holística, e toma uma decisão rápida. E a gente tem também uma outra parte da mentalidade, um outro modo de pensar, que é aquele modo racional, aquele modo que leva em consideração a maior quantidade de variáveis possíveis. Ele faz uma análise dos fatos bem mais extensa, bem mais complexa, e toma efetivamente a melhor decisão possível, não importa quanto tempo demore. Só que a tua vida seria inviável, a gente efetivamente não sobreviveria se para cada mínima decisão que a gente faz no dia a dia, nas nossas 24 horas, a gente usasse esse modo. A nossa vida ia ser um inferno. Se para escolher a camisa que eu vou usar de manhã, mas será que essa camisa ela combina com o clima hoje? Qual que os meus colegas de trabalho vão pensar dela? Não, a gente não, a gente pega a camisa que na hora bate o olho e é aquela lá. Então a gente otimiza de fato a nossa vida quando a gente permite que essa mentalidade mais imprecisa tome as rédeas de vez em quando. E ela toma as rédeas em praticamente quase todo o nosso tempo consciente. Muito poucos problemas a gente resolve sentando e analisando a fundo. Outra coisa, antes de passar a palavra para o Rony, esqueci completamente. Rony, teu opinião sobre o assunto. Antes de entrar na opinião do assunto, só queria falar duas coisas. Que foi interessante que você e o Eli falaram sobre dois livros que saíram pela mesma editora aqui no Brasil, e são assuntos muito próximos, que é a questão de tomada de decisão, de como o cérebro funciona em os dois sistemas de análise de dado. E que o Eli mencionou uma teoria muito importante para a psicologia hoje em dia, que seria a teoria modular da mente, né? Que acho que alguém, uma hora que ele falou, perguntou que era isso, ou perguntou se era esse o nome, e que é a teoria do Jerry Fodor, e que realmente é ótima para tentar estudar. Mas meu ponto, depois que vocês falaram tanta coisa boa e não sobrou mais tanto assim para falar, é mais na questão social mesmo, que eu acho que é até possível a automatização de tudo, acho discutível, mas tenho a tendência de achar que sim, é possível, mas eu não acho que talvez vá acontecer por questões de ordem social mesmo. Quando eu penso como vai ser o futuro da humanidade em questão de como a tecnologia vai avançar, eu penso um pouco na questão de a tecnologia avançando por ela mesma, no sentido de as máquinas, a gente vai focar nas máquinas, que é o que acontece, por exemplo, no caso, né, já que a gente está, o nome do podcast Fundação, que é no caso do Asimov, né, que são as máquinas que são avançadas, e acontece até um problema forte de os humanos ficarem com medo de perderem todos os trabalhos e os sindicatos proibirem o uso de robôs na Terra durante muitos anos, não, nas histórias dele. E o outro é exatamente a integração, né? Você tem um avanço tecnológico das máquinas e os humanos começam a também a aproveitar essas modificações, que é toda a questão do transhumanismo, etc., para não ficar atrás das máquinas e não perder essas... Eu tenho muito essa sensação de impotência, de perda, de que a gente vai criar algo que vai acabar superando em todos os quesitos e não vai mais sobrar nada. E eu vejo muita gente quando fala desse assunto, inclusive a próprio o Stephen Hawking, eles têm essa visão que parece ser um pouco mais amedrontada de como a máquina pode superar a gente em tudo. E o humano, acho que teria muito medo de perder sua posição. Eu acho que eu entendo até por que socialmente isso acontece. Acho que a lei de Moore é muito mais rápida do que a nossa própria análise sobre o que está acontecendo com a tecnologia e sobre como ela está influenciando a nossa vida. A gente acaba muitas vezes percebendo que as implicações de automatização de certas funções ou de mudanças tecnológicas mexem com coisas que a gente até então não pensou que iam mexer em primeira instância. E acho que pega aquela questão mais de tribalismo nosso, de nós enquanto grupo humano, e me preocupa muito em como, na verdade, os estados, por exemplo, vão legislar sobre a questão, por exemplo, no caso de automatização, sobre como pode ser que crie revolta ou um medo gigantesco sobre o assunto a partir do momento exatamente que as pessoas... Porque, assim, a gente vê os dados, a gente aqui analisa realmente, por exemplo, a questão do direito, 90% no futuro nos Estados Unidos, se eu não me engano, nos Estados Unidos, né? Que poderia acabar com 90% dos cargos de direito. Sim. A gente vê como uma coisa ainda muito distante. Pessoal, porque realmente ainda tem o pessoal que é mais otimista, que fala, sabe, até 2050 já vai ser automatizado, tem um pessoal que fala que é um pouco mais, mas mesmo assim é uma coisa ainda que é muito, muito distante. E me preocupa mais quando a gente começar a chegar perto dessa situação, do que vai acontecer, de como as pessoas vão lidar com isso, porque realmente, pelos dados que a gente vê, essa mudança tecnológica que a gente tem no trabalho não é o que aconteceu na Revolução Industrial, que no final das contas ela gerou mais empregos, né? Criou cargos subjacentes àquela área que foi automatizada. Pode ser que nesses casos exatamente não seja, não são só trabalhos brutos, são coisas mais avançadas. E se eu for pensar que para uma pessoa dos anos 60 ou 70 pensar em um computador que conseguia analisar um texto e ver a gramática dele era uma coisa impossível, quando começar a chegar mais perto dessa situação, me preocupa como tanto a sociedade vai começar a agir e como essa pressão vai fazer com que o Estado comece a legislar sobre como isso vai se dar. Acho que era basicamente só isso assim, que eu queria Sim. falar. Eu lembrei o que eu ia falar, que é o seguinte, vocês viram aquela série da Netflix, a Stranger Things, que fez muito sucesso ano passado? Sim, uhum. Tá. Aquela série, basicamente, ela foi criada por máquinas. Tá. Os algoritmos da Netflix analisaram durante mais tempo. Não foi. Pera, para. De verdade, calma, Cópia. Depois eu passo a palavra. Os algoritmos da Netflix durante muito tempo analisaram o que as pessoas estavam assistindo e deram uma lista preferencial de assuntos e temáticas e um guideline para que fosse feita aquela série. Tá. Claro, tu tem ali uma basicamente uma ferramenta de análise de auxílio à tomada de decisão que no futuro pode ela mesma tomar decisão. Sabe, no Rogue One agora, o filme do Guerra nas Estrelas, eles ressuscitaram o ator, esqueci o nome dele, o que faz o Tarkin. O Peter Cushing. Isso, Peter Cushing. Ressuscitaram ele digitalmente. Tem um plano de fazer um filme do Bruce Lee há muito tempo já. Que é mais fácil, porque o Bruce Lee tem menos expressões. Mas tem um plano de fazer um filme do Bruce Lee com o Bruce Lee digital. O Bruce Lee digital. Só que tu vê, nesse caso, a análise foi feita de padrões passados. Não é à toa que a série é uma série que se passa nos anos 80, que remete a ET, que remete a Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que remete a Spielberg, sabe? Douglas, deixa eu te falar. Ela olha para trás e analisa. Hoax, cara, ela não foi feita nisso. Você caiu no hoax, desculpa. Eu, assim como algumas outras pessoas aqui que trabalham com data science, ouviram a história e viram quão absurda ela é. Desculpa, você caiu no hoax. O Matt Duffer e o Ross Duffer, eles criaram o roteiro e tentaram vender por anos. Eles passaram acho que 6 anos tentando vender a série e não conseguiram vender a série pra ninguém. Eles chegaram com a ideia pra Netflix e a Netflix comprou de cara. A Netflix, por que tu acha que a Netflix comprou de cara? Contato com o roteiro. Por que tu acha que a Netflix comprou de cara, Renan? Por que tu acha que a Netflix comprou de cara? A Netflix só pegou e mandou eles rodarem. Netflix não, mas tu acha que eles fizeram isso com base num feeling abstrato ou eles sabiam o que eles estavam procurando? Sim. Porque eles compraram a ideia, basicamente isso. Ou esse negócio de que a Netflix usou um negócio que mostrou quais seriam os pontos ideais para o roteiro. Não, cara, isso não existe. Tanto cara, a Netflix fez um contrato de 9 filmes com a Adam Sandler e no segundo eles já viram que eles vão dar prejuízo. Que já deu prejuízo. A Netflix não foi capaz de prever esse tipo de cagada. Infelizmente. Cara, a Netflix ela já analisa o que tu tá vendo pra te fazer sugestões do que tu quer ver. Sim. Ela faz, Tinder ela faz análise pra... O Tinder faz análise do que você dá like pra te sugerir parecido. Chama Tinder Plus, você paga R$12 por mês. Tá. A gente está tratando meramente de grau, no grau que o negócio é feito. A Netflix, ela sabia que ela tinha um dinheiro para aplicar e ela sabia exatamente o tipo de série que ela queria, com base no que as pessoas que estão vendo. Sabe, quando apareceu o Stranger Things na porta dela, foi exatamente o que elas estavam querendo. Então, tanto é que... Pode falar. Só quero acrescentar uma informação. Olha, eu acho não, que... Calma, não vou te negar. Uma coisa interessante da Netflix é que, por exemplo, assim, se tu é uma pessoa que dá likes de, digamos, 3 estrelas, 2 estrelas, assim, tu começa a, digamos, dislikear as coisas, é possível que pra ti ela dê notas menores do que pra outro usuário que dê notas maiores pro mesmo filme, entende? Então, ela fala direto. Sim, então eu acho que sim, ela realmente configura, ela vê essas coisas. Ou, por exemplo, no perfil da minha cunhada, coisas como Galinha Pintadinha e outros desenhos infantis têm nota máxima, porque a sobrinha dela assiste direto. Enquanto que no meu perfil, esses negócios nem aparecem. Filme de Bang Bang, pro meu sim, tem nota só... zero, pro meu pai é 5. Pode falar, Alisson. Só comentar já rapidinho. Fala o teu... Sim, já faz a tua participação. Não, não. Tá bom, já vou emendar tudo, mas isso aí da Netflix, isso aí eu já vi pelo menos em uns... Já vi até no G1, eu acho, isso da Netflix, que ele faz uma avaliação individual pro gosto individual da pessoa, e não é uma avaliação genérica, como geralmente a gente pensa, a gente vê ali 5 estrelas, 4, 3 estrelas, sempre pensando que é o gosto total de todo mundo da plataforma. Só que é algo muito mais individual, é focado no, naquela pessoa com seus gostos e preferências individuais. Tanto até que em House of Cards, por exemplo... Antes de eles lançarem, teve todo um hype, assim, uma propaganda que fez as pessoas sentirem algum tipo de tesão por entender o que é isso que vai ser na Netflix, né? Então, por exemplo, se algumas pessoas consumiam mais romance, elas viam cenas na trailer do House of Cards, era específico para ela, mais melodramático, assim. Se uma pessoa via mais ação, ia via trailers com mais ação do House of Cards. Ou seja, é tudo para poder individualizar a coisa. E aí entra naquele papo do Big Data, né? Big Data, que tem um artigo do Yuval Harari, do Sapiens, que fala justamente sobre o poder da Big Data, né? Não sei falar inglês isso, mas sobre como ela vai não só prezar o indivíduo em sua totalidade, todas as suas preferências, e talvez isso crie cada vez mais bolhas, mas principalmente ela vai fazer com que a gente se sinta mais completo num sentido digital, porque o que a gente quer vai estar ali, os algoritmos vão entender a gente muito mais do que pessoas entendem a gente, e às vezes muito mais do que a gente entende a gente. Então, por exemplo, a gente vai poder... hoje a gente tem o Tinder, a gente tem outros mecanismos, enfim, que nos ajudam a conseguir um parceiro na vida real. E esses algoritmos mais avançados, muito mais... com uma inteligência artificial um pouco mais forte, eles vão poder inclinar de escolher para a gente também aquela pessoa que, por exemplo, bah, eu quero viver com essa pessoa por 20 anos, sabe? Vai analisar todo o traço da personalidade de pessoas diferentes e vai dizer para ti, ó, tu tem 80% de chance de essa ser a candidata certa. O Harari fala sobre isso nesse artigo. Mas agora, pulando então pro que o Luiz tinha falado lá no começo, a gente já tá 40 e poucos minutos aqui e a gente nem viu o tempo passar, mas que ele falou sobre a questão do Uber, né? Porque a gente está falando aqui do tópico que a gente já está enrolando sobre ele, que é em um futuro em que tudo pode ser automatizado, se haverá trabalho para todos. Né? O que a gente teve aqui na questão do Uber, que teve aqui em Porto Alegre, o caso da Fernanda Melchiona, a vereadora, o Luiz comentou, a vereadora que sancionou, que veio com aquele projeto de lei para cota de 20% para mulheres no Uber. Sendo que o Uber não tem assim um limite, tem que ter só 1.000 pessoas cadastradas no aplicativo em Porto Alegre, né? Ou seja, é um pouco irracional tu colocar cota para isso. Na verdade, totalmente irracional, né? Não vou pegar leve. Então, o que a gente tem aqui é uma preocupação generalizada quanto a empregos e também com a questão do politicamente correto que entra aí junto, né? Entra na bagagem. A questão do Uber em si, ela traz um cenário de competição. O Doni, que é um liberal convicto, sabe disso, né? Sabe da importância da competição no mercado. E o Uber chega, então, para concorrer com os cartéis de táxi, que são fortes aqui em Porto Alegre. Então, tanto que teve toda essa treta aí, né? Até de, não sei se deve ter morrido algum motorista de Uber, não duvido, sabe? O Doni pode confirmar isso ou não. Foi, né? Severamente estancado, que eu não sei, mas morrer não sei. Acho que não. Mas, então, o que a gente tem no cenário do Uber? Que é um novo emprego, uma nova modalidade de emprego, que não exige que tu tenha uma carteira de trabalho para participar disso, só tem que ter o básico do que é um motorista, né? E o Uber traz, então, esse cenário de concorrência, que junto traz outras iniciativas, como a Cabify, até a 99 Táxis, eu acho que está entrando nessa de concorrer com o Uber, né? Não sei se vocês sabem disso, mas... A gente tem também, como a gente vê que tem essa treta toda rolando, tanto entre cartéis, ou seja, tanto entre o Estado, que geralmente favorece táxis, com uma iniciativa que não tem assim, um amparo legal que a proteja, de fato, a gente também pode falar sobre como daqui 50 anos. Quem dirigirá, né, esses carros? ao meu ver, 50 anos é um tempo suficiente para que tudo, exatamente tudo, seja automatizado no possível. Eu duvido que a gente tenha motoristas humanos por aí, sabe? Eu realmente duvido. Acho que daqui 10 anos a gente vai ter, sei lá, cada vez menos motoristas humanos por aí, porque os carros estão se especializando, né, para se dirigir sozinho. E aí entra a questão moral, né, de quem eles deveriam matar se desse algum problema. Mas, enfim. E essa questão da automatização já vai dar uma treta, inclusive, entre motoristas do Uber, sabe? Atualmente fazem um certo... se unem para ir contra os lobbies, né, dos taxistas, mas e quando chegar a automatização do Uber, que já criaram um Uber automatizado lá nos Estados Unidos, que se dirige sozinho, e não vai ter um motorista do Uber para dirigir ele. Esse motorista não vai mais ter esse emprego de carteira que não é assinada, certo? Mas, sim, enfim, isso aí é uma outra Uber já ofereceu uma forma de aposentadoria para os motoristas. Optativo, né? Mas justamente porque eles vão implementar esse negócio do carro automatizado no mundo inteiro. Eles não vão mais ter motorista. Então eles falaram, a gente, vocês pegam, participam aí, vocês vão ganhar um trocado, mas ó, pode tirar o cavalinho da chuva que vocês não vão mais existir. Seu emprego não vai mais existir em 10 anos. Então Eduardo, as coisas para mim está bem claro, né? Não, Eduardo, o último comentário aqui, que é a questão de complementar do Uber, tá? Fica à vontade. Pode falar. Ah, então, que você acabou falando, a gente voltou para o papo, então, do mercado de trabalho. Acho interessante que a gente não precisa nem ir muito longe. Por exemplo, tá, eu li numa matéria recente, agora eu não lembro se foi no Sputnik ou no próprio Ano Zero, falando que no Brasil tem uma legislação que proíbe o posto de gasolina de ter autoatendimento. Alguém me corrige se eu estiver errado. Existe mesmo. E o problema, assim, para garantir o emprego do frentista, né? E se você for parar para pensar, o que eu acho que vai acontecer com a automatização no futuro é você pegar um princípio da bioética e meio que deturpar ele, né? Pegar o princípio da precaução e falar justamente na incerteza de garantia de direitos só do futuro, vamos barrar o avanço. Que é o que a gente tentou fazer com o Uber aqui no Brasil, né? Então... Esse me parece o modo padrão que os estados lidam com a matéria, sabe? Se tu percebe que isso vai gerar um problema social com um nível X de mal-estar, tu proíbe. Só que tem a questão que os estados eles vão ter que fazer isso, eles vão ter que se sincronizar em uma série de assuntos. Por exemplo, na parte industrial... Como é que um estado pode proibir uma certa automatização industrial radical que torne ele menos produtivo que o outro e o outro não proibir, vamos dizer, uma China da vida não proibir? Sim. Pular na frente e monopolizar aquele mercado. Então tem uma certa questão de harmonia, de teoria dos jogos aí, de ver quem é que... Sim. E eu tenho uma dúvida, e aí eu vou pedir até a ajuda do Lucas, que é o nosso cientista dos dados. Tem um livro muito interessante do Barry Schwartz, que chama Paradoxo da Escolha. A gente estava falando de tomada de decisão e como a automatização vai tirar esse peso da tomada de decisão dos humanos, né? Os algoritmos, vamos dizer que eu acho que o que vai ser limitante aí é aquela máquina que a gente conversou no começo, que ela tem a capacidade de aprender. Mas ela escolheria, tomaria a decisão por parcimônia, os mesmos problemas que os humanos sofrem para tomar uma decisão, quando você tem muitas opções de escolha. Cara, é o seguinte, tem uma diferença drástica entre inteligência artificial e algoritmos de decisão. Algoritmos de decisão, eles são capazes de aprender a tomar a melhor decisão a depender do cenário apresentado para elas. Então, digamos que a gente inventou aliás, o Tom Scott, que é um youtuber que eu gosto muito, o trabalho dele é fantástico, ele existe fora do YouTube também, ele faz apresentações fodidas pra caralho. Ele comentou sobre isso. O algoritmo, ele funciona sem consciência. É possível que a gente fale, olha, a inteligência artificial ela tem algo que nós poderíamos compreender como um set de leis de consciência ali. ela não tomaria uma decisão que poderia afetar tal coisa. O algoritmo não. O algoritmo ele vai tomar a melhor decisão dado a situação que é apresentada. Então, se você pega e tem alguma coisa que precisa ser feita, por exemplo, é apresentado para um sistema de controle nacional de segurança, que o Nordeste do Brasil está sofrendo uma crise muito drástica de falta de energia. E é apresentado várias, e ele tem várias opções para tomar. O que ele poderia fazer é cortar a energia elétrica de uma parte relativamente produtiva, do norte ainda, uma região próxima, para desviar essa energia para a parte do Nordeste que precisa mais, para evitar mortes. Isso vai causar mortes em uma região do norte que não corre risco nenhum agora. Só que são menos mortes do que naquela região do Nordeste. E ela vai tomar essa decisão. Porque o algoritmo, ele vai só levar em consideração os pesos. Se o resultado vai ser melhor, se ele tomar uma decisão ao invés de outra. Então, de maneira geral, o algoritmo vai tomar decisões utilitaristas. Então, Na maior parte do tempo, sim. É utilitarista. Se você quiser algo que leve em consideração uma coisa mais profunda, né? Então, ao invés de abordar o utilitarismo, você quer abordar uma... Eu sou péssimo com nomes de estudos éticos, etc. Então, me desculpem nisso. Se você quiser algo um pouco mais profundo, que leve em consideração outras questões, como, por exemplo, não machucar aqueles que não estão em risco no momento... Tu quer uma análise principiológica da coisa. Isso. Aí você vai precisar de uma inteligência artificial que seja capaz de ponderar esses riscos. O algoritmo, geralmente, ele é só utilitarista. Porque, eu não sei se você viu que nos Estados Unidos eles estavam testando um novo software, um novo programa, para poder prever possíveis suspeitos, né? Eu vi. E aí o que acontece? É da Huawei o programa, mas outras empresas também têm. E eles alegam que, apesar do algoritmo não ser racista, as preconcepções do programador poderiam influenciar no algoritmo, né? Na verdade, é o seguinte, quando você cria um sistema, um algoritmo, o que o algoritmo faz é encontrar padrões. E aí você coloca lá nos padrões coisas como, por exemplo, quais são os bandidos que atacam numa determinada área. Aí você coloca que os bandidos geralmente têm entre 16 e 31 anos de idade, as cores deles... Você não vai falar qual é a cor do bandido médio, mas quais são as cores dos bandidos que atuam naquela região, qual é o tipo de cabelo, etc., roupa. Ele vai transformar aquilo num padrão. Então, uma câmera pode estar ali fazendo uma busca automática e começar a selecionar pessoas que se encaixam nesse padrão. Infelizmente, a maioria das pessoas que vão ser encaixadas nesse padrão são pessoas negras, porque as pessoas negras são as que são maioria nas prisões. São os que são maioria nas áreas pobres. E é que nem a gente chegar naquele ponto de discussão de cotas raciais no Brasil. Ah, por que a cota é para o negro e não para o pobre? Ah, mas é porque o pobre é negro. Ah, não, mas nem todo negro é pobre. Ah, não, mas se você for... Entendeu? São algumas consequências que existem que a gente tem que aceitar elas. Elas são absurdas? São. Mas a gente tem que aceitar. O sistema ele acaba identificando negros como sendo possíveis suspeitos antes que aconteçam crimes, claro, porque o sistema ele não é feito para prender pessoas, ele é feito para evitar que ocorram crimes. Então, em certas regiões em que há mais pessoas com aparência suspeita, vai ter um maior policiamento. Tanto que esse sistema foi aplicado e houve uma diminuição drástica no caso de crime, simplesmente porque policiais passavam a rondar naquela região. Aí você fala, ah, mas o sistema é racista. Porra, velho, mas você quer o quê também? É que nem o pessoal do... Esqueci agora o nome do grupo, que está considerando as comissões de avaliação para identificar casos de fraude racial em cotas. Está falando que o sistema é um julgamento racial. É um tribunal racial. Não é, caralho. E ele foi imposto justamente para evitar que fraude. Fraudes que abusam do racismo para fazer para tirar proveito. O sistema, ele vai levar em consideração a cor da pessoa. Porque a cor da pessoa, ela, infelizmente, ela é uma determinante que vai falar para você se você está numa população de risco. Se você é negro, você muito provavelmente é pobre. Se você é pobre, você muito provavelmente mora numa região, numa região perigosa. Infelizmente, muitos negros moram em regiões perigosas. Muitas pessoas em regiões perigosas se tornam bandidas, seja por pressão social, seja por não. Ok? Isso, infelizmente, vai acontecer. O sistema... Aí você vai falar, o sistema é racista. Porra, vai pra puta que pariu. O sistema que é racista é o sistema político. O computador tá só... Ele tá só provando que é racista o sistema. Tá seguindo padrões, né? É, tá seguindo padrão. Identificando um funcionamento de uma máquina social. Ele tá vendo a sociedade como uma máquina, ele tá analisando o input e tá dizendo o output. Ele não tá fazendo, um julgamento. Ele, eu sei que o professor Marcelo Berger tem um estudo nesse sentido, né, professor? Por favor, Luiz, adoraria seu input nisso. É pra mim, Douglas? Isso. Claro. Tem um estudo nesse sentido de dados de crimes, não? O que acontece, eu sigo da mesma linha aí do Lucas, né, e acho que ele falou é absolutamente correto. A questão toda são os padrões que os sistemas eles acabam capturando, né? Ou seja, não tem como você evitar que você vai fazer um sistema de qualquer natureza, mesmo com essa sofisticação da inteligência artificial, você não vai capturar as idiosincrasias da sociedade, e elas vão se reproduzir de alguma forma, né? Agora, o que se percebe, aí eu queria fazer uma referência para trazer por exemplo, o nosso contexto aqui, né, que essas abstrações que a gente tá falando, por exemplo, elas parecem meio sonhos e meio que pesadelos e quimeras que são aplicadas em outros países, né? Porque quando a gente vê a realidade brasileira, e a gente tem que, eu acho importante contextualizar essas coisas, a gente percebe o quanto que a gente está distante desse tipo de utilização desse conhecimento aqui, por exemplo, na nossa terrinha, né? Porque, por exemplo, esses sistemas que a gente tá vendo em outros países, especialmente nos Estados Unidos, né? Eu até queria ter mais informações aí, viu, Lucas, desse sistema aí que você mencionou. Porque o que acontece, né, cara? Se a gente, por exemplo, pegar estatísticas, vamos pegar só na área criminal, rapidinho, para não entrar muito nessa seara aí. O uso de inteligência, sistemas inteligentes no mundo, né, mas particularmente nos Estados Unidos, eles foram responsáveis por uma redução drástica de diversas categorias criminológicas, né? E é muito difícil você trazer essa discussão para o Brasil, tá? E aí eu queria trazer para a gente analisar o seguinte, tá? Muitas vezes a utilização ou não de capacidades tecnológicas ou da entrada de determinadas capacitações no tecido social, elas ficam limitadas pelas relações de poder que que a gente tem nessa sociedade. Então, por exemplo, eu acho que foi o Alisson que comentou sobre essa discussão que era chegava às raias do absurdo, né? De você querer criar uma legislação que ela é completamente incompatível, ou seja, a lei não consegue capturar as nuances e as características de uma tecnologia que ela nem ela consegue entender. Agora, vocês imaginem aplicar uma legislação com uma cabeça do século XIX para elementos de inteligência artificial na área criminológica no Brasil. Quer dizer, é um troço quase insano, né? Então, eu vejo, e aí eu acho assim, ó, que pelo menos por aqui, nós vamos ter uma demora muito grande para a aplicação de muitas capacidades computacionais. Eu vejo, por exemplo, que eu já sei, já tenho essas informações, eu já não sei até que ponto que isso está adiantado, eu sei que já estão estudando, já existem protótipos de computação quântica, né, enfim, utilizando coisas muito mais sofisticadas que a gente imagina, e esse gap aí está aumentando cada vez mais. Agora, no Brasil, isso aí vai demorar muito para chegar, né? Por causa desse engessamento que a sociedade brasileira tem, né? Porque a gente tem relações de poder muito fortes, né, que mantém, né, os tecidos sociais assim, muito estratificados ainda, né? Então, eu, até por causa disso, por exemplo, nós temos essa situação de, até que o Douglas referiu, né, que às vezes é até cansativo, né, porque a gente estuda isso há bastante tempo, e você quer trazer algum tipo de tecnologia, de conhecimento mais sofisticado para análise de violência, por exemplo, no Brasil, e esse sistema, por exemplo, que está sendo aplicado lá nos Estados Unidos, acho que é nos Estados Unidos, né, Lucas? Isso aí é impensável, sim, sim. É impensável de se aplicar no Brasil no curto prazo, né? Porque as pessoas... Tem só um ponto que precisava falar. Tem só um ponto que eu precisava falar sobre o sistema, que é o seguinte, a gente geralmente pensa muito em quais são os dados que a gente fornece para o sistema para ele tirar as conclusões. Muitas das informações que a gente oferece para o sistema são informações que ele mesmo inventa ou que variável que ele vai utilizar. Então, por exemplo, se você dá uma imagem para ele pesquisar e fala para ele, olha, isso aqui é uma imagem, isso aqui é outra, você dá 1 milhão de imagens para ele e pergunta para ele onde está um gato e você espera que ele te responda qual é o gato, você não quer saber como que ele vai encontrar, ele encontra sozinho. Então, perfeito, algumas das informações que a gente acaba inserindo, por exemplo, se você não vai colocar qual é a cor dos suspeitos, por exemplo, mas você fornece fotos, ele identifica pelo maior número de pessoas negras nas fotos de suspeitos ou de bandidos já presos, que a cor de pele mais negra acaba tem uma maior correlação com o crime. Então, mesmo que você não diga para ela, o sistema que a gente tem, que é o sistema político e o sistema social, vai refletir na forma como o sistema de padrão vai funcionar. Ou seja, ele não precisa de um conceito chamado, de um rótulo chamado negro, que já vai com toda uma carga de negativa. Não, ele não precisa disso aí. O sistema em si não é racista, ele reproduz apenas. Regis, complementa o teu... Complemente esse assunto. Eu não sei se vai ser exatamente no mesmo assunto. Dá para ouvir? Alô? Sim, sim. Sim, estou ouvindo. Estamos ouvindo. A questão é que eu tive vários assuntos que me interessam muito, né? Por exemplo, eu sou talvez o único artista da bancada, né? Eu sou da licenciatura em dança, não foi mencionado. A gente comentou galhofeiramente antes de começar. Mas a questão do artista me parece que aquilo que for já definido, que houver um padrão artístico, e digamos assim, vamos simplificar, impressionismo. Se eu conseguir identificar o padrão do impressionismo no autor Renoir, digamos, né, um computador vai poder fazer isso talvez até melhor do que o próprio Renoir. Eu posso colocar no algoritmo um refinamento que vai tirar as obras ruins, porque também a gente vê as obras desses artistas muito antigos, né? Uma com uma referência muito grande e dois com o filtro daquilo que era bobagem ficou relegado, aquilo que foi verificado que tinha realmente grande valor é hipervalorizado. Então, o algoritmo... A gente nunca vê as obras deles aprendendo a fazer as artistas. Desculpe? A gente nunca vê as obras deles na época que eles estavam aprendendo a ser artistas, né? Sim, como é que é o processo de construção do estilo, ele muitas vezes é censurado. O meu autor preferido é o Brahms, na música, né? E ele é um autor que tem uma censura muito forte. Ele destruiu, né? Se fosse usado o mesmo critério do Brahms para Kafka, a gente não teria nada do Kafka, porque ele pediu para o editor dele destruir tudo, né? Mas, então, quando eu disse logo no início que até a nossa personalidade pode ser automatizada, né? Tem um pouco disso, de que aquilo que é valorizado socialmente num dado momento histórico, né, pode ser destacado e vendido. E o que vai ser o ser humano daqui a 50 anos? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que vai incluir automatização de grande parte daquilo que hoje em dia é produzido pelos nossos partes do nosso cérebro. Então, partes do nosso córtex visual, por exemplo, hoje em dia é imbatível. Ele é muito melhor do que qualquer coisa que a informática possa produzir. Mas com força bruta, se pode simplesmente simular aquilo que o cérebro faz. Qual é a nossa limitação? Nós não sabemos como o cérebro faz. A nossa teoria sobre como funciona o cérebro ainda é muito limitada. Nós podemos fazer simulações como o Watson, que foi comentado, né, daquele... Não foi comentado. Quem foi comentado foi aquele outro computador que ganhou, o Deep Blue, né? Que Isso. ganhou do Kasparov. Mas o Watson é uma coisa muito mais avançada que o Deep Blue. E ele raciocina de uma maneira diferente do ser humano, assim como o Deep Blue, de maneira talvez até mais radical. Para responder um quiz sobre questões pop, né, o Deep Blue usa um caminho diferente do ser humano. Então, a inteligência artificial, nesse sentido, não está tentando imitar a forma como nós fazemos. Ela está tentando achar o desempenho. E aí tem coisas que a inteligência artificial mais avançada vai errar e que qualquer retardado, com perdão do pessoal da educação especial, qualquer retardado acertaria. Mas um computador, como ele usa um caminho diferente, ele vai cometer alguns erros que nós não cometeríamos e vai acertar com facilidade alguma coisa que nós só acertaríamos meio que por acaso, 10% das vezes. O que vai ser o papel, então, do ser humano? Dois problemas principais eu vejo aí. É ser humano. Eu acredito que dentro de 40 anos, antes de chegar aos 50 anos, que é a nossa data limite aqui no na nossa discussão, dentro desse período, nós vamos encontrar coisas que são problematicamente parecidas com alguns aspectos que nós valorizamos muito com o típico do ser humano. Vamos dar a essas inteligências artificiais o status de ser humano? A maior parte dos 7,5 bilhões de pessoas que existem hoje, eu e todos que estão participando aqui, damos provavelmente pouco valor. E o problema disso é que talvez algumas dessas pessoas também deem pouco valor a coisas que nós pensamos. Ou seja, são pessoas que pensam, ou supõem que pensam, a partir de interesses muito diversos, de valores muito diversos. Como isso vai se resolver? Então, retornando a uma questão que foi colocada por um outro colega aqui muito antes, a diversidade de estágios e a diversidade de concepções vão manter para a nossa espécie, vamos dizer assim, para o nosso empreendimento intelectual, uma espécie de vacina. Provavelmente, alguns ou muitos ou quase todos desses caminhos vão chegar em beco sem saída. E chegando ou não em beco sem saída, vão entrar em conflitos nos quais o poder de um indivíduo vai poder destruir quase toda uma linhagem de pensamento, de cultura, etc. Essas armadilhas vão ser, em parte, evitadas precisamente pela diversidade. Uma diversidade que cresce de maneira muito grande, de maneira quase que incompreensível e certamente inacompanhável, na qual muitas coisas estão sendo tentadas ao mesmo tempo. A globalização é muitas vezes criticada como uma homogeneização da cultura humana. Então, muitas línguas se perdem, muitas culturas locais se perdem, e isso estaria indicando um crescimento de ruído, na nossa cultura global. Isso é uma bobagem. É, nunca se deu tanta importância para a peculiaridade. Até se comentou, né? Provavelmente o erro, a imperfeição, tende a ser valorizado a longo prazo, conforme fazer bem feito seja uma coisa que as máquinas fazem por qualquer um de nós de maneira muito... A grande confusão é, nós conseguimos pensar como é que a tecnologia tende a avançar no final e em que estágio nós estamos nesse momento. Mas como é que isso vai passar por vários estágios intermediários é muito difícil de conceber. Porque há muitas variáveis que nós não conseguimos prever, sequer enumerar. Então, qual a influência do fato de Trump ter ganhado as eleições nos Estados Unidos agora? Não sabemos. O Trump é um político supostamente horrível, de direita, que estranhamente defende muitos pontos de esquerda. No que isso vai dar? Não faço a menor ideia. Acho que vai dar a provável grande decepção. Ele não vai fazer nenhuma grande revolução, espero, talvez. Assim como o Obama não fez nenhuma grande revolução. Eu dizia na época que o Obama ganhou. Olha, o Obama deveria ser pensado como um cara branco que estudou numa universidade de renome e que foi aculturado. Não como um cara negro que vai trazer, sei lá, miçangas e capoeira para os Estados Unidos. Nada disso. Eu sou o negro genérico, ou seja, no Brasil o negro virou o genérico de pretos ou pardos, que estuda dança, né? Então eu sou o único artista oficial, talvez, ou que estuda uma arte oficial aqui da nossa bancada. Eu sou ilustrador e colorista. Ó, parabéns. Eu faço dança de rua. Eu sou ilustrador freelancer. Dança de ruas? Freelancer. Uhum. Podemos fazer então uma coisa juntos, de repente. Eu sou também instrutor de bambolês. Mas a questão que eu quero dizer é que não é possível diminuir a complexidade com que as coisas estão sendo desenvolvidas, porque há cada vez mais espaço para essa complexidade. O do indivíduo, do sujeito, daqui a 50 anos, ele é difícil de prever. É a lógica da singularidade, né? Pela dificuldade de entender o que seria um sujeito daqui a 50 anos. Porque eu dou o seguinte exemplo. Imagina, hoje em dia, a gente entra numa loja e a roupa que a gente vai comprar tem um chip que tem uma certa capacidade de processamento ínfima. Não é? A singularidade, de certa maneira, nos coloca o seguinte desafio intelectual. Como seria entrar daqui a 50 anos numa loja a qual o chip que indica que aquela peça da roupa foi ou não foi paga tem tanta ou mais capacidade de processamento que o meu cérebro hoje, em 2017, tem. Talvez esse chip não tenha capacidade de sentir, não seja uma inteligência artificial forte, mas também temos que entender que possivelmente haverá uma conexão entre vários desses chips, com o chip da máquina de fazer o cálculo das vendas e com algum chip que está implantado em mim mesmo. Tudo isso vai se conectar. Qual vai ser a noção de identidade e, portanto, de sujeito nesse contexto? Não é possível entender. Eu tenho uma vaga e muito superficial intuição de que o delay entre quem está aqui em Porto Alegre e quem está lá em Singapura ou em Marte ou alguma coisa assim vai gerar diferentes noções de identidade pelo delay. O delay vai ser o que vai distinguir a turma meio integrada aqui de Porto Alegre, de São Paulo, tudo aqui é muito próximo, né? Se a gente utilizar um sistema analógico, praticamente não tem delay. Ao mesmo tempo, o tamanho do delay pode ser amplamente piorado, porque o clock de cada sujeito aumenta, ou seja, se eu tenho uma memória de trabalho de 50 vezes o tamanho que eu tenho hoje, que não é grande coisa, se a velocidade com que eu consigo processar as coisas é ampliada em, digamos, em 10 vezes, o delay entre eu que estou aqui em Porto Alegre e a pessoa que está lá em Curitiba pode ser grande o bastante para a gente se sentir muito diferente, porque leva, sei lá, um milésimo de segundo analogicamente para a gente se comunicar de lá para cá. Isso pode fazer com que eu pense muitas coisas, e eu aqui sou eu, o Copio, cada um desses 7 aqui que estão na bancada, né? A gente está muito misturado. A noção de sujeito em 10 anos certamente não terá esse tipo de problema, mas daqui 50 anos eu acredito que sim, talvez nós tendamos a ser mais conservadores em relação às mudanças da noção de sujeito em 50 anos do que foram Arthur Clarke e outros ao supor como é que seria a evolução da exploração espacial em 40, 50 anos. O potencial da dita singularidade de tornar imprevisível, incompreensível mais do que previsível, o que vai acontecer nesse período, eu tendo a achar que é maior do que nós conseguimos imaginar. Eu acho que nesse sentido até já foi comentado pelo que por mais que a gente tenha que botar os pés no chão do tipo a inteligência artificial falta muito ainda, a concepção da inteligência artificial ainda está muito limitada, porque nós não sabemos nem como é que funciona a inteligência natural. Mesmo assim, mesmo na força bruta, sem saber como é que funciona, isso tende a avançar muito. Aspectos políticos provavelmente vão criar aqueles obstáculos intermediários. Ah, como disse o Asimov, pode ser que a gente coloque uma restrição. No planeta Terra não vai poder ter robôs, nas colônias poderá ter. São detalhes intermediários e que em relação à inteligência artificial, eu acredito que Asimov, que imaginou que a gente, sei lá, em 2016 já teria havido uma guerra nuclear e a gente estaria em não sei qual estágio da formação do Império, a inteligência artificial tende a avançar de maneira muito mais rápida e de maneira muito mais complexa que nunca foi abordado pela ficção científica, pelos futurólogos amadores, podemos dizer assim, né? Então, o que vamos fazer daqui 50 anos? A minha teoria. Eu que sou artista da dança, né? Seremos todos artistas que não precisarão que ninguém goste para que a nossa subsistência seja mais do que facilitada, até porque o luxo vai ser mais barato porque poderá ser realizado em ambiente virtual, ou seja, não haverá uma pressão ambiental ou material para fornecer luxo para os indivíduos. Haverá uma grande disputa sobre, digamos assim, a celebridade. A grande busca do sujeito daqui a 50 anos, me parece, será conseguir a atenção. Como já consegui a minha atenção aqui, eu calculei de que cada um tinha que ter falar 10 minutos, né? Então, eu acho que já consegui tirar a minha conta. Obrigado. Zotias. É uma divagação interessante. Eu só preciso fazer uma palavra aqui, porque eu vivo falando e cortando todo mundo, né? Me desculpa, gente, porque eu falo muito e corto as pessoas e eu preciso. That goes without saying. E preciso que o Douglas fique me dando mute aqui, eventualmente. Eu posso falar? Pode falar. Tá. Eu, na verdade, queria falar sobre um ponto mais atrás, quando a gente estava tocando nos assuntos do Uber e do transporte. O Saulo Soares comentou na nossa transmissão no YouTube um ponto que eu achei muito interessante, e que também se relaciona com o que os inventores vão criar, qual vai ser o papel deles. Supondo que... Só deixa eu fazer uma intervenção rapidinha. Eu subestimei o nosso potencial intelectual grandemente, enormemente, isso foi um erro meu. A gente não vai conseguir atingir nem metade da pauta. Então, eu já prometo que esse assunto vai ficar para um próximo Hangout. A gente vai falar também de indústria, impressão 3D, tudo que a gente devia ter falado hoje, a gente vai ter que deixar para uma outra oportunidade também. Talvez seja o nosso próximo, mas pode continuar. Sim, só deixar uma reflexão, quem sabe, também, para a gente já se preparar, é possível. Mas, enfim, mesmo em um mundo 100% automatizado, vamos supor aqui no Brasil, nas capitais que todo mundo está, a gente estava falando do transporte automatizado. Até onde chegaram meus conhecimentos, a Tesla estava testando um tipo de transporte em que ele via quais tipos de mão de carro existia e conseguiria andar automaticamente, ok. Mas assim, existem muitas estradas que são de terra, que são de barro, e também a gente tem que pensar nas cidades que têm superpopulações. São Paulo, Rio de Janeiro, indo para o mundo internacional, sei lá, Beijing, Istambul, mesmo se for todos os carros automatizados, cara, vai ser, nossa, um inferno. Eu acho que justamente nesses lugares vai ter o melhor ganho, a automatização total do transporte. Sim, mas mesmo assim eu acho que vai ser uma brecha para os empregos humanos surgirem novamente. Por exemplo, assim, o Elon Musk, ele surgiu com aquele projeto que ele quer fazer na Califórnia, ligando Los Angeles a uma outra cidade que eu esqueci o nome, que era o Hyperloop, que era um tubo, como se fosse um metrô, só que ele viajava por baixa pressão, então ele ia numa velocidade até mais rápida do que um avião. Poderia fazer com que as pessoas andassem de uma cidade entre a outra muito mais rápido. E também existem ainda aquela grande sonho científico e fantasioso de existir transportes, táxis barra Ubers também que voem, ou coisas do tipo. Dois integrantes da PayPal saíram no Vale do Silício para fundar uma empresa que lida exatamente com transportes aéreos. E a Airbus está pretendendo também criar um dos primeiros táxis aéreos, e a China lançou também um vídeo de um suposto carro, drone, etc. A gente pode se perguntar muito quanto as cidades vão precisar de infraestrutura para isso, mas onde eu quero chegar é que, mesmo com carros automatizados, vai existir uma brecha para pessoas procurarem outros tipos de transporte, outros tipos de locomoção. Sim, mas pode ser um nicho muito pequeno também, né? Da mesma forma que mesmo que seja automatizado, por exemplo, a atividade de preparar refeições, eu possa querer ir no chef e tal, porque eu quero aquela experiência de, sabe, artesanal, uma coisa assim. Mas talvez isso não seja estatisticamente muito relevante assim. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar então a palavra para todo mundo de novo. Peço que se limitem a uns três minutinhos, para dar considerações finais e a gente encaminhar o final desse hangout, que eu achei fantástico. Apesar da gente ficar muito aquém do número de pontos que a gente se propôs a discutir. Quem gostaria de começar? Vamos pela ordem anterior, a ordem que a gente começou. Regis, então, 3 minutinhos de considerações finais. Regis? Tá mudo, Regis? Não, acho que... Tá bom. Isso. Agora sim. Então, o futuro, provavelmente, se não houver nenhuma catástrofe, enquanto a gente não sair do berço, né, e nos extinga a todos, está muito, muito mais rico do que nós conseguimos imaginar. A grande dificuldade será o que fazer com essa riqueza. A produção de bens, que para nós hoje é uma grande discussão, tende a ser uma questão secundária. Eu não consigo imaginar as discussões do pessoal ainda preso à teoria crítica, né? Coração. Enquanto já houve lá na década de 70, pessoal chato, que escreve mal, mas que tem ideias interessantes, como Dias e Guattari, no Mil Platôs, né? É, o problema atual é a banalização, é a vulgaridade, é o consumismo. Não é? É a nossa ideia de que o cara tem que ter uma educação para ser industrial, para ficar fazendo uma coisa repetitiva durante 10, 15, 20 anos, né? E aí depois se aposentar, porque ele cansou, né? Porque esse tipo de trabalho também desgasta, né? É, isso tem que ser superado. É assustador, porque na Alemanha, que é um país super avançado, tem gente muito tosca, muito rude, que a gente não daria muito valor aqui. O pessoal que está participando dessa conversa aqui acharia engraçado, mas diria, isso aqui é uma mula, não é? E a nossa preocupação com empregos que vão ser destruídos é uma preocupação estranhíssima. Eu vou completar já. É que é o que fazer com pessoas que são basicamente robôs no sentido simplório e pejorativo do termo. É isso que nós estamos nos libertando, é disso que nós estamos nos libertando no processo atual. E nos próximos vai esbarrar no fato de que a longevidade e a teimosia vai fazer com que nós tenhamos muitas pessoas que estarão séculos ou décadas, e décadas vão passar como séculos em termos de mudanças, atrasados. O grande desafio daqui 50 anos talvez seja esse enorme delay entre diversas pessoas que estarão em níveis muito diferentes. Reitero e concluo. Essa diversidade é o que pode nos salvar de uma grande praga num desses nichos. Mas, ainda assim, tendo aquela lógica de que a dificuldade de entender o processo, os estágios intermediários, mas dá para prever como é que são as soluções finais, o nosso desafio daqui 50 anos será como fazer a terapia dos retardados. Dos retardados não no sentido de deficiência intelectual, mas de estar em estágios culturais muito diferenciados. Por mais que a gente valorize a diversidade, chega um ponto em que isso vai encher o saco. Concluo. Muito bom. Professor Marcelo? Douglas e demais colegas aí, amigos, eu achei sensacional esse hangout. Eu queria agradecer ao Douglas e a todos pelos insights fantásticos aí. Eu acho que a gente tem um espaço bastante legal para explorar. Eu só queria enfatizar alguns elementos, tá? Uma das coisas que a gente percebe é que muitas vezes os distúrbios dentro do tecido social e daquelas coisas que acontecem na nossa vida diária, elas surgem meio que do nada e a tecnologia ela tá propiciando isso. E muita gente hoje, por exemplo, está se engajando num determinado curso, numa determinada atividade, que provavelmente daqui a 3, 4, 5 anos não vai ter necessidade nenhuma, né? Então, eu acho que a gente podia fazer um próximo encontro, né? Tentar fazer, puxar os cenários para uma reflexão mais próxima de nós aqui, porque, de certa forma, eu acho que isso pode determinar até o curso de profissional e de vida de muita gente. Porque eu vejo, por exemplo, só para colocar em contextualização, né? E o Douglas e mais um outro colega aqui que trabalha nessa mesma área que a gente trabalha, seria inimaginável você pensar, pegar um espectro aí de 100 anos para trás, de que a atividade de um advogado, de um operador do direito, ia ter tamanha dramaticidade de diferenças em face do uso da tecnologia. E isso já está acontecendo, né? Então, isso vai modificar completamente o cenário de trabalho, e eu imagino, e eu partilho da opinião de que, por exemplo, a arte é uma coisa que ainda vai ficar muito distante desse tipo de discussão, e eu gosto muito de, eu até sugiro para quem não viu ainda, ver aquele maravilhoso vídeo que está no YouTube aí do Roger Scruton, né? Aquele Por que a Beleza Importa, né? E é um Why Beauty Matters, né? Que é um portento, é um vídeo maravilhoso, espetacular. E eu acho que, de certa forma, concordando com o que já foi dito aqui, né? que as perspectivas são muito interessantes, né? Porque, de certa forma, a gente vai poder voltar a coisas mais criativas e mais disruptivas, mais humanas, e deixar aquelas coisas mais banais e mais automatizadas para que as máquinas façam. Agora, se essa transição aí vai ser uma coisa simples, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que isso vai envolver relações de poder muito fortes. E eu tenho uma outra coisa que para mim me preocupa muito, de certa forma, que é a potência das armas, né? Hoje a violência ela está se tornando pervasiva, ela tá entrando horizontalmente em todas as camadas sociais, pelo poder que as armas estão oferecendo. Ou seja, se você imaginar que há 50, 60 anos atrás você não tinha um rifle automático que podia fazer um estrago enorme, né? E hoje você tem isso e você pode causar uma destruição em frações de segundos de milhões de pessoas. Então, eu acho que isso aí poderia ser um assunto para a gente refletir. Mas, no mais, eu achei fantástico o trabalho. Eu queria agradecer a todos aí pela oportunidade de dividir com todo mundo esse conhecimento. E aprender, fundamentalmente aprender. Douglas, tudo contigo. Beleza, nós agradecemos, professor. Lucas, desmute o microfone e complemente sua participação. Lucas, seu telefone está mudo, teu microfone está mudo. Sim, meu microfone estava mudo, que eu estava tentando explicar para o meu irmão que é complicado você simular um computador dentro de um computador e esperar a mesma velocidade. Mas tudo bem. Nossa, que nerd, velho. Eu sou. Só... Olha, quem faz podcast às 10h40 da noite não pode falar nada, hein? Eu só estou precisando de um emprego. Ok, continuando aqui. Um ponto que eu acho que é extremamente interessante sobre o caso do trabalho sendo ameaçado pela tecnologia, né? A gente nunca pensa sobre qual é a nossa... A gente não pensa sobre por que a nossa preocupação é com o emprego. Né? A gente pensa, o ser humano vai deixar de participar do sistema de produção, ou então certas áreas de serviço deixarão de ter humanos trabalhando ativamente para ter máquinas, né? Então, só que tem certas coisas que a máquina não vai fazer. Tem certas coisas que a máquina não faz, porque acho que seria até interessante abordar algum dia sobre o vale da estranheza, né? Que é quando você começa a trazer algo ao ponto de ser muito humano, mas ainda é tão perfeito que chega a ser absurdo. Mas a gente não se preocupa com o fato do ser humano não estar mais na linha de produção. Você não importa se o humano está produzindo algo ou não. A gente se preocupa se tem como a gente se sustentar. Quando você falar, a máquina agora vai ser o motorista. Tá bom, então pessoas vão deixar de ser motoristas, teremos pessoas que vão passar fome, as pessoas vão morrer, o Brasil vai virar uma nova África subsaariana, com o pessoal passando fome e miséria, enquanto teremos ali um núcleozinho de pessoas super ricas, e essas pessoas super ricas vão trabalhar com o quê? Ah, elas vão trabalhar, serão donas de banco, tá, ok. Só que o banco, ele pode substituir a maior parte dos empregados dele por máquinas, por sistemas inteligentes. Então, os bancários vão perder os empregos. E depois, serão os baristas vão perder os empregos, porque um computador é melhor do que o barista para fazer o seu café. O atendente de telefone vai perder o emprego, porque sistemas de processamento de linguagem natural são muito mais eficientes que seres humanos, e esse é um trabalho extremamente estressante. Eventualmente, nós teremos pilotos de avião vão perder seus empregos, porque nós já temos sistemas de piloto automático que decolam, pousam e fazem um voo completo sem precisar de um ser humano ali encostando. O A380 é um dos aviões que você não precisa de um ser humano pilotando ele. Ele pode, ou, aliás, é até adequado que tenha um ser humano pilotando ele, dado o histórico de falhas que esse avião fantástico tem, né? Mas você não precisa. A gente fica pensando, ok, vamos criar uma sociedade em que os seres humanos não precisam fazer parte. Você vai ter uma sociedade que é totalmente alienada a como funciona o sistema de serviços, ao sistema de produção, uma sociedade alienada ao mercado em si. Ou seja, esse medo que nós temos de que máquinas tomem todos os nossos empregos, porque a automação é capaz de fazer isso, ou pelo menos boa parte dos empregos, que até máquinas são hoje capazes de construir máquinas e de definir máquinas, de fazer escopo de projeto e criar projetos, isso já é possível hoje, mesmo que em menor escala. Então até mesmo programadores perderiam seus empregos. Então você pensa, eu vou projetar essas máquinas. Não, máquina pode projetar ela. Então a gente está pensando numa sociedade que seria substituída, deixaria de ser orgânica e passaria a ser sintética. Seriam máquinas que existiriam para trabalhar porque nós queremos que elas trabalhem, porque nós precisamos que elas trabalhem. Só que se a máquina trabalha, o que, que a gente faz? Qual é nós deixamos de ter um sentido na sociedade. Porque hoje, você olha para o ser humano, você olha para aquele pai de família e fala, o objetivo dele, o sentido dele na sociedade é prover para sua família. É ser um ótimo policial, é ser um ótimo atendente, é ser um ótimo gerente. A partir do momento que você tem uma máquina ali, a pessoa perde o significado, ela perde o sentido de existir na sociedade. Então, é interessante que se você pensar que você está criando uma sociedade de máquinas, você ao mesmo tempo está dizendo que nós não precisamos existir, que nós não fazemos mais sentido. Você está criando uma sociedade que é autossustentável, uma sociedade que trabalha para trabalhar. Ela não tem mais um motivo ali de ser, ela simplesmente trabalha porque nós precisamos que ela trabalhe. Tá, mas... você precisa de dinheiro para movimentar. Então, os carros que vão movimentar seres humanos, que seres humanos vão poder pagar para usar esses carros se todos os trabalhos serão substituídos por máquinas? Bom, eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de tentar discutir com outras pessoas ou com vocês em algum outro dia, mas são algumas das questões que eu gostaria de erguer só. Tu basicamente está descrevendo uma máquina que funciona sozinha, que é uma sociedade que vira uma máquina que funciona sozinha, que corre o risco de olhar para o humano e identificar nele um elemento subótimo. Eduardo. Nossa, eu estava tentando responder, mas eu estava com mudo. Mas eu ia falar só o seguinte, imagina uma máquina que você inventou ela para rodar apertar um botão, e quando ele aperta um botão, sai uma bolinha, e você precisa dessa bolinha. Só que antes você tinha uma pessoa apertando esse botão. E essa bolinha você usa ela para construir máquinas. Vai chegar um ponto em que você vai construir máquinas. Se essa máquina deixar de existir, ou você não tem mais necessidade dela, a máquina vai continuar ali apertando a bolinha, a menos se você morrer. Se você morrer e alguém tirar a máquina vai continuar apertando a bolinha. Ela não tem mais sentido. Mas ela está lá fazendo o trabalho dela. Mesmo que não tenha ninguém para comprar o serviço. Eduardo, pode dar a sua contribuição final aí? Então, eu acredito que a respeito da automatização, dessa previsão que a gente faz de 50 anos no futuro, eu acho que é mais fácil a gente substituir, vamos dizer assim, a mão de obra humana para questões que exigem, vamos dizer assim, uma determinada responsabilidade operacional, técnica. Então, um motorista de carro, um piloto de avião, para algumas áreas que requer contato humano, por exemplo, cuidados da área de saúde. Posso estar sendo otimista, e eu acredito que aquela previsão que vocês deram no começo do podcast a respeito do profissional do direito ser substituído nos Estados Unidos, eu ainda acho que a gente tem essa necessidade de ter o contato humano. Então, essas profissões que exigem do contato humano, que exigem empatia, até por um critério biológico, acho que elas vão permanecer por muito tempo. E a respeito também, eu acho que com essa substituição, com essa modernização das máquinas, a gente vai abrir agora um precedente de discussões éticas e bioéticas que a gente não tinha ou discutia de maneira muito rasa. Então, por exemplo, da bioética principialista, você tem o princípio da justiça, da autonomia, da beneficência, da não maleficência. Então, como o próprio Lucas falou, que de maneira geral, os algoritmos eles seguem a doutrina utilitarista. E eu vi que o pessoal tem perguntado no YouTube aqui a respeito, por exemplo, os carros autônomos, em caso de falha, responsabilidade de quem? Entendeu? Então, são essas perguntas que a gente vai começar a levantar daqui para frente, no âmbito ético, de responsabilidade, de quem vai ser, vamos supor assim, a máquina, em caso de erro, quem que vai assumir a responsabilidade, precaução, então, essa versão, vou chamar de deturpada do princípio da precaução, de não vou aceitar o avanço por conta da proteção de direitos ou de empregos dos humanos. E essa automação vai ser meio, vamos dizer assim, lenta, porque eu acho que como um todo o planeta, a civilização humana como um todo, acho que ainda a gente não alcançou um grau de ser globalista, não de globalização esperada para que se substitua todo mundo. Acho que a gente vai encarar aquele problema, acho que o Doninho apontou, sobre você ter um país que restringe muito e um país no qual ele aceita essas novas tecnologias, e você vai ter esse problema de transição de pessoas, ou como é que um país vai poder restringir muito e o outro não. Então, de uma visão bioética, eu acho que a gente vai ter muitas questões, principalmente acerca de responsabilidade de tomada de decisão. Para decisões práticas no sentido utilitarista, eu acho que a máquina vai poder tomar decisões melhores. Mas no sentido do dever, da obrigação, no sentido mais deontológico aí, eu acho que a gente ainda não vai substituir os humanos. Então, as áreas da saúde, eu ainda acho que o direito, as pessoas gostam de ter o contato humano ainda, que as próprias pessoas não deixariam ser substituídas apesar da eficiência da máquina, vamos dizer assim. E eu queria agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês, e foi muito, muito proveitoso aprender mais um pouco com vocês. Nós agradecemos. Alisson, rapidinho. Então, pessoal, vou ser rápido e conciso, enfim, vou tentar, embora seja prolixo, já estou sendo, mas eu queria agradecer, então, né, fazer essa ponte entre nós e essas 26 pessoas que estão assistindo até agora. Algumas entraram, outras saíram, acontece, mas eu vou para, né, a gente não pôde responder todo mundo porque a gente entrou nos nossos devaneios, mas, enfim, algumas pessoas fizeram contribuições interessantes, eu vou falar aqui brevemente. Mas já agradecendo Saulo, Felipe, Alex, Matheus, Casa, o Alcione estava aí também, Guilherme, Natália, Marcos, Roberto. Isso fica gravado depois, né? Fica gravado depois e isso vai. Isso a gente pode revisitar e indicar para os outros, não é só ao vivo. Totalmente, assim, e pessoas que não comentaram, mas enfim, essas pessoas tostando já comentaram, e é bom que vocês contribuam para que a gente saiba, possa nortear melhor também nosso debate aqui, e eu, como um cara que gosta de comunicação, embora eu estude filosofia, eu queria pedir para vocês que estão assistindo e pessoas que ainda vão assistir isso no futuro, que tentem acompanhar, então, a Fundação, que é um projeto que a gente surgiu, assim, sabe, de sopetão, enfim, e esse podcast, esse hangout ao vivo e, né, e sem cortes, ele pode não ser perfeito numa primeira aparência, mas a gente está tentando fazer algo cada vez mais profissional. Enquanto a gente estava falando aqui no nosso bate-papo grupal, a gente já estava pensando em fazer isso, diminuir a quantidade de pessoas e tocar em assuntos específicos, porque a gente viu, dá muito pano para a manga, então vocês vão poder aproveitar isso em outros números, e eu vou pedir aqui para os colegas, participantes, que a gente possa fazer isso ao menos uma vez por semana, que é sempre interessante. Não exatamente num sábado, a gente pode fazer isso durante a semana, talvez, mas... que a gente possa abordar todos esses assuntos, e tem vários aqui que a gente falou e não deu, mas que seja proveitoso e com pessoas que, realmente interessadas por cada tópico. E a gente acabou de fechar, então, o tópico com o Lucas falando sobre automatização, acho completa, de que se tudo pode efetivamente ser automatizado. Dois comentadores falaram sobre isso, e um que eu achei interessante foi o que chegou recém, que é o, ele não tem o nome próprio, mas Centerfield. Ele falou: não subestimem a capacidade humana de inventar demandas e ofertas, trabalhos novos serão criados. O Doninho, ao meu ver, tem uma percepção diferente disso, né? Porque eu já vi tu debatendo isso, Doninho, em outro espaço no teu Face. Que é, isso é projetar, é pegar uma situação passada e projetar no futuro, não é algo exatamente científico. Sim, totalmente. E outro comentador, o Alcione, ele falou que uma máquina reproduzindo algoritmos não faz arte, mas o algoritmo em si, capaz de imprimir essa impressão artística em si, é uma obra de arte. Ou seja, o que ele está falando é que o algoritmo ele é uma expressão da subjetividade humana. Ou seja, por extensão, assim como tem um artigo que eu posso indicar depois lá no Zero, por extensão, a própria arte computacional ela não se difere da arte humana a partir do momento que a arte computacional é uma extensão da arte humana. Ou seja, ainda que seja uma criação nossa, eles não são independentes de nós até onde a gente saiba. Assim como o criador lá do Deep Jazz, que é uma inteligência artificial que pode acantarolar algo e ela continua criando uma canção nova a partir do que tu deu. Ou seja, essas máquinas que aos poucos estão reconhecendo cada vez mais padrões poderão, de alguma forma, até no mundo próximo, daqui 50 anos, ser um cenário como o Her, né, de tu se apaixonar por elas, né, tu viver, ter uma relação até sexual com elas. Né, é algo bizarro para a gente pensar. Pois é, então a gente tem isso dá muito pano para manga, e o Regis queria falar sobre singularidade. Eu vou pedir para a gente toque num hangout só sobre singularidade, né, num futuro próximo, mas é isso que eu tenho a pedir. Eu peço que vocês que estão assistindo fiquem ligados para a próxima, divulguem isso aí para 3-4 pessoas que vocês conhecem, tenham interesse, e vamos tentar fazer isso acontecer, porque talvez seja o primeiro podcast de fato sobre o futuro do Brasil, do mundo, enfim, com uma iniciativa brasileira, então, original. Espero vocês. De futurologia não conheço outro. Zotias, vamos lá. Ainda bem, o Alisson tocou em vários pontos que eu já queria falar. Valeu, Alisson. Principalmente, eu estava lendo esse artigo do Ano Zero, que tu falou até, eu que traduzi, enfim. Sem mais delongas, eu queria agradecer a participação de todo mundo, adorei participar, tudo mais. E exatamente o ponto que o Luiz tinha tocado, se eu não me engano, e o Alisson também tocou agora, que vai ter um momento em que a gente vai deixar de ser Homo sapiens. Como fala o Yuval Harari, no livro dele, Homo Deus, a gente vai acompanhar as máquinas, então a gente não vai ficar exatamente da forma como a gente é agora. E quem vai conduzir essa evolução? Se vai ser uma AI automatizada ou se vai ser a gente junto com a AI, ninguém sabe. Mas é com certeza um tópico que a gente pode fazer só dele, porque a singularidade dá muita coisa. E o transhumanismo em si é um assunto extremamente rico. E eu sou absolutamente transhumanista. E só mais um adendo, tu falou até mesmo, Doninho, existem algumas experiências que a gente gosta de passar por nós mesmos, e existe uma coisa que o próprio Ivo fala, de que o nosso sentimento de felicidade é uma coisa muito complicada no cotidiano, e isso poucas pessoas abordam. Por mais que a gente tenha tantas invenções tecnológicas, a nossa felicidade é a mesma de, sei lá, um camponês medieval em 1500. A mesma forma que a gente sente uma felicidade de terminar uma tarefa, o camponês que termina de fazer a sua própria cabana sente a mesma felicidade, é pela química do nosso cérebro. E vai haver um momento em que a gente vai precisar mudar essa bioquímica, porque as pessoas estão ficando mesmo assim mais infelizes com tantas opções que tem. E ultimamente a gente tem 50 milhões de pratos para se comprar no supermercado, mas enquanto existem outras épocas em que só existia um prato para se comer, e a pessoa estava feliz por produzir esse prato, ela tinha um significado diferente mesmo. Enfim, é só isso mesmo. E muito obrigado por todos. Não, eu agradeço. Pessoal, me desculpe, o Eli, me desculpe. Foi, Eli. O Rony. Eu estou num prédio de trabalho aqui que fecha às 11 horas e 22h59. Eu vou ter que encerrar. Eu não queria, mas eu vou ter que encerrar. Rapidinho. É, Sotis, concordo plenamente contigo. Nós vamos ter que olhar a dicotomia homem-máquina de uma maneira completamente diferente. Ela vai mudar, tá? Talvez ela não seja uma dicotomia. Se a gente não pode vencê-los, vamos juntar eles. É o meu lema. Eu sou totalmente transhumanista. Eu acho que no final das contas, nossos filhos vão trabalhar com profissões que não existem, com parte do cérebro que não existem ainda, com interfaces e conhecimentos que não existem, modos de se relacionar com os outros seres humanos que não existem. Mas as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Vão mudar, às vezes, de uma hora para outra, às vezes radicalmente, e às vezes nós vamos ficar desnorteados com a velocidade das mudanças. A gente vai sofrer várias ondas até começar a aprender a lidar com esse processo de mudar tão rápido. Sabe? Não com a mudança em si, mas com o processo de lidar tão rápido. Com a incerteza de não saber se o teu emprego vai existir ou não amanhã, se a tua empresa vai ser ou não obsoleta amanhã. Do mesmo modo que eu monto uma empresa hoje, e amanhã pode vir uma concorrente com uma tecnologia melhor e me tirar do mercado, e isso vai ser cada vez mais rápido. Eu acho que nós, enquanto participantes da nossa sociedade, que trabalhamos, que temos nossa remuneração, que compramos nossos itens, a gente vai ter que se acostumar com isso. A permanentemente se reinventar, entrar aos 16 anos no trabalho e se aposentar aos 60, no mesmo trabalho, na mesma empresa, com a mesma função, a gente vai ter que se acostumar com choques, com ondas de choques, a permanentemente cair e levantar, a ter na nossa vida aquilo que o empreendedor já tem na vida dele, sabe, de conseguir ganhos de curto prazo e sair e já ir para a próxima. Vai exigir que nós, indivíduos integrantes da sociedade, mudemos nosso modo de pensar. Pessoal, eu adorei esse hangout. Eu vou finalizar a transmissão porque realmente eu estou sendo procurado pelo porteiro do meu prédio nesse momento. E ele fica gravado lá. Indiquem para os amigos. Foi um prazer vê-los. Até a próxima. Is it possible that you suffer from an excessive trust in rationality? Well, if you can't go by reason, what can you go by?